na Load News número 31, correspondente aos lançamentos e acontecimentos dessa semana até 29 de março. Estamos aqui eu, Hugo, Pablo, Fernando e a mancha verde do Na Load, Diego. Quem é o Diego? Já sabem quem eu sou? Pra quem ainda não sabe, estamos buscando esse mistério na comunidade, discutindo pra ver se a gente consegue descobrir quem é Diego. Buscando paradeira desse cara, né, e tudo mais. Tá fazendo um trabalho super legal lá, né? Várias informações. Confiram lá também, né? Vamos deixar o link da comunidade Diego aqui. Vou, Diego, vou. E vamos então aos destaques dessa semana. Pra multiplataforma, nós temos Leisure Suit Larry Box Office Bust pra PlayStation 3 360. É um jogo que já foi lançado pra computador, é um sandbox. Maravilhoso. Open World. Pablo, você tem bons momentos com ele? Nossa, cara, minha mão dói só de lembrar dele. A série já é famosa por conter piadas de humor mais adultas, assim. Cara, essa série, ela é velha, né? Ela é dos anos 80 já. Caraca. O último que eu joguei foi o Magma Kun, que o anterior é esse. Esse é aquela série do carinha que vai dando em cima das mulheres tudo, né? Isso, ela mesma. É. O desenho da capa é todo bobinho, sabe? Você vê um cara mó felizão, assim, na capa e tal. Só que você começar a reparar direito, você vê a silhueta de uma mulher nua, assim, num canto e tal, sabe? E aí você começa a entender qual que é a do jogo. Eu joguei uma putaria total. Uma das fases que eu tinha era com conquistar uma mulher pra levar ela pra cama. Quando chegava na cama com ela, você descobriu que era um travesti, cara. Caraca. Ok, né? Pra 360, Wii e PS3, temos o aguardadíssimo e, na minha opinião, maior título dessa semana, né? Guitar Hero Metallica. Uhul! Finalmente! Uhul. Cara, eu joguei o demo na casa do Thiago, tá muito legal. Com bateria, com baixo e vocal, né? O Guitar Hero World Tour. Tá muito preto e branco o jogo inteiro, sabe? Tá bem metal mesmo, tudo preto, assim, e quando você dá uma batida forte com a guitarra, a tela treme, tá muito legal, cara. Eu já gostei do Aerosmith, eu acho que esse tá ainda melhor. Só fazendo alguma coisa que não tinha bem nos outros jogos de guitarra, né? Fazendo uma ambientação mesmo do clima com o show mesmo. A tendência agora é as bandas se revelar, né, cara? Acho que vai começar a aparecer um monte de bandas novas querendo fazer Guitar Hero fulano, Rock Band ciclano. Ah, é. Já tem Rock Band Beatles confirmado pra setembro. Exatamente. Se revelar entre aspas, né? Porque estão pegando bandas clássicas, assim, bandas com nome. É, amantes do NX Zero, desculpa, mas vocês não vão ter sua versão. Verdade dói, né? Mas tá aí, né? Pra Xbox 360 e computador, temos Dungeon Hero. Não se trata de um Guitar Hero versão Zelda ou coisa do tipo. É um adventure que se passa em um dungeon mais realista. Mas fala aí do Dungeon Hero aí. Ah, cara, o que eu sei dele é isso. Tipo, não se tem muitas informações sobre ele. É um jogo... O que você sabe é que ele não é um Guitar Hero nem uma dungeon. É. Ah, boa. E eu sei disso porque eu já vi uma foto dele. Uau. E não tem nada de guitarra, nem de banda, nem... Não tem. Não tem. Acredite se quiser, cara. Não tem. Tá sabendo de nada desse jogo, né? Nem eu. Pelo visto, não tô nem um pouco empolgado de saber mais um pouco. É. Pra Nintendo Wii e Nintendo DS, nós temos Donkey Kong Boxing. É um jogo de luta, de boxe, né, obviamente, que mostra a cronologia dos lutadores de boxe, mostra a carreira deles e tal, no estilo meio documentarista, que acho que é uma coisa meio inovadora, né, nesse ramo de luta de boxe. Quer dizer, eu não sou muito experiente nessa área, não, mas eu nunca vi nada do tipo, né? E tu acaba, tipo, uma guia, assim, gordo, velho, falando errado. É claro, tem que mostrar toda a história, desde o início até o ápice e depois a decadência, né? Pra ser bem realista. No final, se você tá com o Mike Tyson, você tem que vender sua mansão. Pior, no final, você tem que ficar vendendo sanduicheira e grill e o caralho. É, o último level do George Foreman, você tem que dançar, né, na propaganda e tal. Depois vender o seu design pra uma fabricante de console. Ah, né? Claro. E o nome do jogo é Don King Boxing mesmo? É Don King, né? Aquele maluco do cabelão em pé lá. Isso, que ele era empresário do Mike Tyson. De todo mundo, aquele cabelo louco, Black Power, aquele. Esse cara, esse cara foi produtor musical do Jackson 5, cara. Nossa. E aí, tu vê o que ele fez com o Michael Jackson. Pois é. Não é culpa do cara, velho. Era o pai do Michael Jackson que forçava o menino a cantar com 5 anos de idade. Seu líder da banda, pô, não era o Don King, não, coitado. Mas como é que ele forçava, só Deus sabe, né? São coisas que você não pergunta. Com certeza. Ok, né? O próximo lançamento é The Humans pra PC e DS. O jogador controla um bando de humanos que evolui do... Ah, tá. Geralmente você faz isso, né, cara? Geralmente eu controlo humanos em... É. Não, é muito inovador, né? Pegar a mesa e encontrar um robô, tá? Beleza? mas deixa eu terminar. É, você controla um bando... Primeiro, não é só um humano, é um bando de humanos que evolui do estado estágio mais primitivo, de tipo assim, sei lá, Homem das Cavernas, e aí você vai guiando eles até a evolução, até eles se desenvolverem como sociedade e tal. Deve ser uma mistura de Nemesis com Spore, né? Esse jogo já teve alguns anúncios há 30 mil anos, trocou 30 vezes de nome, não é ele? Que eu me lembro disso já faz uns 2 anos de uma ideia assim, e aí ele ia cancelado, aí retornava e cancelava. Ele era mais ou menos como uma evolução humana, assim, nunca dava muito certo. Não sei se é o mesmo. Dá a ver, né? É bem provável que seja, porque a temática dele é exatamente essa, né? Agora que tá finalmente pronto, vai ser uma merda. Semana que vem a gente anuncia o The Evolution of the Mankind. É, aí o jogador controla um bando de humanos primitivos, guiando a evolução, né? Aí só vai trocando de novo, nunca lança, né, cara? Ai, cara, que foda, né, cara? Mas deve ser muito chato esse jogo, a gente começa lá, Homem das Cavernas, caçando, aí depois tu ganha lanças, aí tu vai pra Cruzadas e tu acaba com uma analista de sistemas, né, velho? Tu volta pra caralho, atrás de uma mesa, mexendo no computador, cara. Ah, não fala assim, né? da minha raça, não. É, eu sei o que eu falei. Nossa raça, né, Diego? Ah, é verdade, Fernando também. Eu sou um designer amador, então não tô nem aí pra falar dos analistas de sistema, entendeu? E pra PC e Xbox 360, nós temos Arma 2. Tudo que a nossa equipe na Load conseguiu descobrir é que ele é a continuação do Arma 1. É, exatamente. Não é um jogo que você vai querer jogar, então. Você tá falando, é, agora tem que falar. Ah, é, exato. Não, agora sempre tem um fanboy, cara. Pode aparecer um falando assim, vocês não falaram de Arma? O melhor jogo do mundo! Não, é, tem que falar, Arma 2, cara. Tem que cumprir todos os jogos. Tá 5 anos esperando esse jogo, né? Sempre tem uns doidão, assim. O Pablo é um deles, né? Tipo... É. Não me bota. Não conheço nem que jogo é esse, não. Bota no meu cu. Pô, e o Pilot Wings, esses jogos assim, cara, eu nem conhecia. O Pablo lá totalmente botando fé que coisa tá aí e tal. Ô, Fred, tu não conhecer um jogo não é surpresa pra ninguém. É, exatamente. Você não pode falar muita coisa não, Fred. Tá, beleza. Vamos continuar, então. Pra PC, lançando exclusivamente esta semana, né, nós temos Pro Evolution Soccer 2009. Já foi lançado anteriormente, né? Mas acredito que não pra PC. Então está aí nos exclusivos. É, o Diego tava esperando muito por esse jogo, né, Diego? Do computador não. Mas muito bom, cara. O jogo é muito bom. Comecei a jogar ele já. O melhor jogo de futebol que tem é Pelé Soccer, cara. Da tarde. Ah, então tá, né? Pelé. É bom que você pode imaginar o que você quiser. Então você... Dizer que não seja futebol, que seja outra coisa, tipo Pac-Man, você consegue, né? Porque é um monitor de pixel fazendo movimentos... Estranhos. Não fazendo movimentos, né? Quem faz... Tá bom, compreendemos. Muito obrigado pela tua participação. Participa sempre do nosso programa, que a gente fica muito orgulhoso de ti. Nossa! Ok. Obrigado, Pablo. Ainda, pra PC, nós temos Dawn of Fantasy, é um RTS de estratégia. Temos também, cara, 7.62mm. É? Não, esse jogo é muito foda. Né? É, continuação de Brigade E5. Ah, tá, pensava que era continuação de 7.61mm. Exatamente. Caraca, velho. Começou no 0.01, né? Já tá no 7.72. Não, cara, não vejo a hora de chegar a 1cm, né, cara? Tenha fé, Pablo. Um dia chega. Age of Pirates 2. City of Abandoned Ships. Ação em terceira pessoa sobre piratas. Enfim, próximo. Pra PSP, nós temos Air Conflict, Aces of World War 2. É um simulador de voo que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Missões inspiradas na... Em missões que aconteceram na história real. Imagina eu que tenha aquele conflito da aviação britânica contra a aviação alemã, né? Ficou muito famoso lá naquele período da história, mas provavelmente ninguém mais se lembra disso, então não preciso gastar muito. Fora que esse joguinho é bem feinho aqui, eu tô vendo os screenshots dele. Nossa, cara. Ah, pra PSP, né, cara? Ah, mesmo assim, cara, PSP, só tem o Crash Score aí com gráficos lindos, né? Pô, é, por que não? É, pra PS3 temos Burn, Zombie Burn, aquele jogo que o Pablo falou, né? Tipo, nós não queremos esperar pra esse ano, tá aí, Pablo. Saber uma curiosidade pra esse jogo, hoje mesmo eu tava lendo sobre ele. Cara, esse jogo é o primeiro jogo que a Sony paga royalties pelas vendas dele. É a nova estratégia que a Sony tem. Olha. E ela vai começar por esse jogo da PSN. Pra garantir mais exclusivos pra ela, né? A Sony tá adotando essa estratégia agora. Realmente, isso é verdade. Essa notícia, inclusive, está no Nowloading. É bem parecido com aquele jogo de Flash que o Fernando postou muito tempo atrás, né? Que foi muito legal. Pra mim foi mais legal. Ah, do Boxhead. É, exatamente. Você é um zumbi hunter, vai pegando armas, dando tiro indefinidamente em zumbis que vão aparecendo. Exatamente. No More, pra quem é uma história. Pra Nintendo DS, nós temos Gardening Mama DS, né, o jogo de jardinagem. É, porque agora a Mama, ela não só cozinha, agora ela também cuida do jardim. Pois é, cara. Ela cultiva seus próprios alimentos pra cozinhar. Exatamente. Fico pensando que vai ter na continuação, né, cara. Bordel Mama. Seria uma boa. Será que vai ter algum uma compatibilidade com o Cookie Mama, que tipo, você primeiro cultiva os vegetais, você colhe, depois você cozinha ele no Cookie Mama. Legal, né? É Nintendo, velho, tá pedindo demais. Cara, são só movimentos bizarros que você vai fazer com a caneta no seu DS. Tipo, cavar, você vai ficar arrastando a caneta no seu... É perfeito pra você arranhar a sua tela. Sim, normal, que o Cookie Mama já fazia, o Garden Mama vai continuar fazendo. Temos também Match Stick Puzzle, que é um puzzle de palitos de fósforo. Bem casual, né? É coisa pra você fazer enquanto você tá esperando chegar o seu jantar, né? Mas normalmente você faz com palito de dente. Agora você puxa o DS. E pra Nintendo Wii, nós temos Vacation Sports. Os esportes meus que eu faço nas férias é ficar deitado numa rede, balançando. Mas tu não conta, né, cara? Tu é um caso à parte também. Obrigado, Pablo. Eu vou dar uma procurada aqui. Pablo, quais são os esportes que você faz nas férias? Ai, velho, eu faço badminton, que eu acho muito chique falar badminton. Eu só falo, meu pai faz badminton. E squash, porque squash também é muito foda, cara. Squash. Você faz o que soa melhor, né? Eu só faço que tem nome bonito que parece o Chico. Você sabe o que é squash? Só pra por alto, assim, sei lá. Eu não, mas por que eu preciso saber? Eu só preciso dizer o que eu sei fazer. Ah, tá, beleza, beleza. Sacanagem. Foi o que eu imaginei, realmente. Por que tu faz squash? Eu? Eu faço squash quando não. Eu caio na água. Puta merda. Ah, caramba. Velho. Caralho, eu não sei. Quem é o Diego, afinal, que fala essas coisas, cara? Diego ataca novamente. Ele não consegue se segurar mais, cara. Tá mais forte que ele. E tem gente que ainda não sabe quem é o Diego, velho. É verdade. É, como isso é possível, velho? Semana, vamos falar de um evento muito importante que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, nesses últimos dias, né? Estamos falando da GDC, Game Developers Conference, que aconteceu de 23 a 27 de março. Tiveram muitas notícias, muitos trailers anunciados, inclusive o Nowload, né, a equipe aí de notícias, né, Fernando, Diego, os caras do banner e tal, fizeram um ótimo trabalho lançando as notícias no site e tal. É muita coisa pra gente falar tudo em um Nowload News, não dá mesmo, então nós vamos comentar assim mais por alto como aconteceu a GDC, e depois vamos falar algumas notícias mais marcantes que nós tivemos dela. Diego, você que acompanhou tanto pessoalmente assim a GDC, quer falar alguma coisa? Pessoalmente, né? Eu tava lá, né? Ah, sei lá, cara, mais pessoalmente do que eu. Eu acho que a notícia que fez mais estardalhaço na GDC, que foi o anúncio da OnLive. A ideia é oferecer um sistema assim, de distribuição digital que vai permitir jogar títulos assim, de primeira linha, produzidos por gigantes como Electronic Arts, Take-Two, Ubisoft, em PCs modestos, assim, como os nossos, sabe? Ou mesmo direto na sua televisão. A ideia é que os jogos eles vão rodar, assim, em máxima performance, não importando a qualidade do PC, sabe? Porque os jogos, na verdade, eles são armazenados nos servidores da OnLive. Ou seja, o que o jogador tá vendo, na verdade, é um stream de vídeo, em tempo real, que responde aos comandos que você tá fazendo. O jogo, ele tá sendo emulado no computador deles lá, num server deles, né? E você vai tá vendo lá, tipo, um vídeo do seu jogo que tá sendo rodado lá. Caraca. É um YouTube onde você pode escolher, pode interagir, né? Escolher o que vai acontecer. Acho que convém perguntar aqui, por que ninguém pensou isso antes? Pois é, cara, acho que é tecnologia, né? Ah, eu tô bem descrente com isso, cara, porque eu acho o seguinte, ah, legal, tudo bem. Cara, isso vai sair quando? Vai sair, sei lá, daqui um ano, dois, nos Estados Unidos, vai chegar daqui quando? 20 anos no Brasil? Não, ele vai ser tipo um Steam, né? Você baixa um executável, que tem um tamanho de, acho que de um mega só, no caso, e você instala no seu PC, se quiser jogar na televisão, você vai ter que comprar um aparelhinho lá, que eles chamam de microconsole, que vem com um controlezinho lá. Pode ou comprar ou alugar os jogos. Na GDC, eles estavam demonstrando, assim, o aparelho com o Crysis e Grid rodando, assim. Segundo jornalistas, estavam funcionando perfeitamente. Caraca. Só que, assim, a questão que se levanta é que foi tudo preparado na GDC, né? A conexão deles lá era ótima e tal. É, claro. Pensando como é que as coisas funcionariam num ambiente com milhares de pessoas de vários países ainda por cima. Que quanto mais a distância, pior a sua conexão também, né? Fora que, imagina um serviço de conexão. Nem todos os países têm serviço de conexão igual os Estados Unidos têm. É, eu acho que é uma ideia muito boa, só que não funciona em escala mundial, cara. Funciona em escalas bem menores. Tipo, nem sei se um país inteiro ia funcionar bem. O que eu fico perguntando é o seguinte. Tudo bem, vou ter esse acesso, sei lá, pra quantos mega eu preciso ter uma internet pra isso. Aí eles disseram que a tecnologia que eles vão usar é aquela das nuvens, né? Aí vocês que trabalham com isso devem saber melhor do que eu. Sim. Aí eu te pergunto uma coisa. Cara, pra tu rodar o Crysis, tu tem que ter uma máquina porrada pra caralho, tá? Se eu quiser rodar com tudo no full, que eu acho que a ideia deles é fazer o jogo rodar fodasticamente na TV ou no que for. A minha dúvida é o seguinte. Cara, 5 pessoas jogando Crysis, que computador que eles vão ter que montar pra isso? Quantos eles vão ter que montar pra isso? Sim, sim. Mas olha só. Eu já vi computadores sinistros, assim. Não é um desktopzinho, cara. É um computador com várias lâminas, cada uma com uma configuração sinistra, sabe qual é? Não, e isso nós estamos falando de super servidores, né, cara? É, estamos falando de super servidores. Ah, cara, tudo bem, mas assim, pra várias pessoas que estão usando o mesmo jogo no momento, tipo, eles dão conta disso. E aí a segunda questão que eu tenho aí, que tu me responde uma vez só. A segunda questão que eu tenho é, tudo bem, qual é a taxa de transferência de uma merda dessas pela internet? Acho que tudo isso pode ser respondido de uma forma mais simples. É, acho que o Brasil, ele sempre esteve atrasado em termos de geração de videogame. E isso está sendo feito e pode ser que dê certo nos Estados Unidos, por exemplo, se, sei lá, montarem um mega servidor, assim, na sua cidade ou no seu estado, entendeu? Agora, não é uma coisa que eu acho que vai acontecer no Brasil, né, por mais que seja triste isso. E eu acho que, assim, é uma ideia que realmente no Brasil não daria certo, mas eu acho que em muitos países desenvolvidos pode dar certo, sim. Se a ideia é disponibilizar via internet, isso seria pra qualquer lugar do mundo, né? E até porque eu acho que no Brasil isso daria absurdamente certo num país que vive de pirataria, né, cara? Eu vou ser bem cético, eu acredito assim, ó, embora eu não acredite nesse sistema, eu acho que a aderência de todas as third parties, eles iam acabar aderindo a essa tecnologia, justamente porque era o fim de qualquer tipo de pirataria que pode imaginar. Se eu sou uma third party que eu produzo jogos, óbvio que eu vou investir nesse sistema, eu ajudo a pagar, se for o caso. Porque eu vou tendo meu dinheiro na mão lá, garantido. Agora, eu não consigo ver, até, sei lá, até pra padrões americanos que seja, eu não sei qual é a porra da transferência de uma merda dessas, a ponto que eu possa, sei lá, meter meu computadorzinho meia boca e só ter uma conexão fodida. Eu acho que vai ter jogos feitos especialmente pra esse sistema. Eu acho que não é qualquer jogo que vai entrar. O Crysis da vida, eu acho que seria muito pesado e eles não contariam. Mas no site eles têm o Crysis, cara. É a franquia principal do site, tá mostrando o Crysis. Entra agora no site pra tu ver e tá lá. Só que eu não sei, eu sou cético, porque, até porque assim, ó, tu entra no site agora, tu vai ver que eles botaram, spamaram um monte de sketch 3D, aquelas imagenzinhas, não existe nada palpável ainda. Acho que por enquanto, então, a gente tem muito mais a ideia do que uma experiência em si, né, pra poder afirmar muito, né. Se funcionar, eu acho que assim, vai ser uma revolução, cara, no mundo dos games. Mas, como diz o Pablo, tem muitos fatores que podem levar ela a não funcionar, né. Acho que, sei lá, é difícil a gente afirmar alguma coisa com certeza agora. Vou esperar pra ver então, né. Até porque você tem a parte burocrática, tu vai ter que lutar contra uma Microsoft, contra uma Sony, contra uma Nintendo, contra uma Nvidia, quanto uma ATI, quer dizer, uma Asus da vida, uma Intel, tu vai ter que quebrar todos eles pra provar que o hardware não precisa ser a coisa mais importante pra tu jogar. Não necessariamente, porque aí essas empresas vão estar desenvolvendo produtos pros mega servidores, ao invés de estar desenvolvendo produtos pros gamers, sabe? Se pensar por esse lado. Mas aí olha o número de vendas que eles vão perder o consumidor. Verdade, final. Você vai perder o resto do mundo inteiro pra apenas uma empresa? Parece que a ideia tá um pouco madura assim, cara. Ele já tem previsão que assim, com uma conexão de 1 mega e meio, você roda sem lag, numa resolução padrão assim de 480p, e com 5 megas você pode rodar 720p. Assim, 1080p, que é aquela qualidade sinistra aí que nós já temos aí, ainda é meio que um sonho. Mas assim, tipo, eu achei que é algo interessante, porque tem assim também outros pontos. Hoje em dia tem conteúdos extras, né? Que você às vezes tem que baixar esses conteúdos, fazer upgrade nos jogos e tal. Nesse caso, tipo, você praticamente só vai habilitar, eu quero usar esse conteúdo, você não vai ter que baixar mais nada disso, você vai pagar por ele, obviamente, mas você não vai baixar. Outra coisa que, sim, você pode, além de jogar cooperativo, você vai poder assistir os outros jogando, sabe? É tipo um stream, né, como a gente viu. Óbvio que ainda não tem previsão pro Brasil, tampouco preço pro resto do mundo, mas vamos esperar. Ok. E aproveitando a parte de hardware, a Microsoft anunciou o Game Track Freedom pro Xbox 360, que nada mais é do que um clone dos sensores de movimento do Wii, né, do Wiimote. Peraí, gente, é um clone desgraçado, tá? Se você não viu foto ainda, cara, você não acredita no que você tá olhando, tá? Pode continuar, Pablo. Não, ele é a mesma estratégia, tem os 4 botões coloridos do Xbox na parte superior, um gigante, né, e eles não se preocuparam pra mudar muita coisa, assim. Aí tem só o home, o back e o start lá pra tu brincar e acabou. E aí a Microsoft, ela diz que o grande diferencial é que, sabe o Wii Remote que vão lançar, ó, aquele Motion Plus lá? Sim. Pois é, ele já viria com esse Motion Plus fodasticamente implementado. Eles que não é só um sensor de movimentos do próprio eixo e a coisa. É muito mais além. Ele tem que fazer os movimentos próximos do que eles pedem, porque a sensibilidade é absurda. Essa é a grande sacada que eles estão dizendo do diferencial, assim. Realmente, se tu for mexer, tá com uma espada, tu mexer um pouco pro lado, a espada vira junto, a sensação de que tu tá com o teu braço interagindo na tela vai ser muito mais real do que o Wii. E aí, durante a feira GDC, eles mostraram o Squeeballs, que é um jogo a la Wii Play e até o Esportes da vida, só que era um jogo que ele tinha 11 minigames que dava com 150 desafios. E era pra testar esse sensor de movimento, assim. O gráfico continua sendo, consegue ser melhor do que o Wii, mas não é nada superior absurdamente do que o Xbox pode fazer, né? É aquelas coisas tipicamente de minigames. Só que era bem interessante, assim. O pessoal que foi na feira e que provou, disse que realmente ele era uma versão melhorada do sensor de movimentos do Wii. Ele foi criado pela Performance Design Products, que é uma empresa que estava criando um aparelho semelhante pro PlayStation 3, né? É só que esse aparelho ele é aprovado pela Microsoft para ser lançado. Só que a parte interessante é que eles prometem que até o quarto trimestre de 2009, não sei porque eles botam quarto trimestre, né, cara? Eles não dão um mês logo. Ah, entre outubro e dezembro. Não, eles botam essas frescuras. Pra mim é a prova máxima que a casualidade dá certo, né? Todo mundo pode reclamar, falar o caralho, mas por vender, as empresas querem aproveitar esse nicho e pular dentro, né? Ah, certo. Eu achei que tava até demorando pra Sony ou Microsoft De atacar esse nicho também, né? É. Não, tava demorando mesmo. Outra notícia de hardware revolucionária que foi apresentada durante a feira é que a DTS, uma empresa que trabalha com sistemas de som, né, de hardwares, ela desenvolveu o DTS Neuro Surround. Foi usado para converter o som de 5.1 para 7.1 canais de áudio, entendeu? Uhum. Bom, explicando primeiro, é 5.1, 5 caixas de som, subwoofer. 7.1, né, 7 caixas de som, subwoofer. A ideia dela é que você possa jogar jogos com qualidade de áudio tão boa quanto a filmes assistidos em Blu-ray, que permitem esse sistema 7.1, né? Estou tentando trazer isso para os jogos agora, e eu acho que isso pode ser uma vantagem muito grande para a Microsoft, principalmente porque ela não tem o Blu-ray, e isso é visto como uma desvantagem dela, já que a mídia da Microsoft cabe menos, sei lá, tem menos qualidade, né? Pode estar sendo revertida agora, né? Pelo menos em parte. O 5.1 já é verdade para home theater, né? É, dá a profundidade ao som. Então, cara, o 7.1 já dá uma imersão poderosa. Como diria o Bada, né? É, ele deve te dar profundidade e rasidade também, né, cara? Isso tá um foda desse, né? Eu não sei, eu não sou muito confiante nessas coisas que são emuladas, porque querendo ou não, ele meio que emula o 5.1, ele transforma em 7.1, né? É. Verdade, né? Não emular, ele deve converter. Pois é, não sei até que ponto o resultado final é tão surpreendente quanto um jogo realmente 7.1. Tem muita diferença do 5.1 pro 7.1? Ah, eu tenho meu home theater britânico aqui e é 5.1. Então, e você ouviu algum som 7.1 e falou, nossa, completamente diferente. Prototype que vai ser lançado 16 de junho, ele já foi noticiado que vai ter esse sistema também. É um sistema de conversão? É, sistema de conversão, exato. Eu não sei até que ponto o sistema 7.1 é bom, mas pelo que eu sei, ele é o sistema máximo, assim, é o sistema top, sabe? Pra ser usado pelo Blu-ray e tal, é aquela coisa, é o ápice da qualidade, assim, possível. E assim, cara, se tem tanta diferença assim ou não, realmente não sei dizer, mas existe essa diferença, né? E essa diferença até anteriormente será alcançada por Blu-rays, né? Por filmes de Blu-rays, e agora eles estão tentando trazer isso pros jogos também. Mas é claro, isso não adianta nada se você não tiver caixas de som potentes e... Ah, é? Pra isso. Se a sua TV for o tamanho de uma tela de micro-ondas, aquela TV fundona... Se você tiver uma TV mono, cara, você já perdeu todo o seu set. Você perdeu o 6. Você perdeu o 6.57, né? É. Tu tem literalmente um 6x1, né? Não é 6, nem 6.1. Em matéria de jogos, né? Novos jogos anunciados. Temos o nosso controverso e famosíssimo novo jogo da franquia Zelda, né? Ah, é? O Zelda Spirit Tracks da DS. Foi considerado, acho que, o maior lançamento dessa feira, né? Tipo, um Zelda novo, uau. Cara, tipo, ano passado a gente não nem ouviu falar de Zelda, cara. Tinha nenhuma evidência que ia ter algum Zelda recentemente. E agora eles já lançaram o trailer com gameplay e tudo mais, cara. É, eu achei super estranho isso, né? Tipo, esse Zelda. Basicamente você usa o Link pra controlar um trem, né? Tem a linha de trem, você é um maquinista e no meio do caminho você atira bomba nos bichos e tal. Só que eu achei super estranho porque, cara, isso não parece o universo de Zelda, não, sabe? Se você olhar o anterior, que era o Phantom Hourglass, cara, você andava de navio e atirava nos inimigos no meio do caminho. É, praticamente ele trocou navio com um trem. Na real, você andava de barco, porque o universo de Zelda, acho que ele sempre foi essa coisa meio rústica, assim, tipo, tecnologicamente falando, muito próximo da Idade Média, né? Você tem lá o barco, você tem a espada, você tem o jarro, sabe? Com certeza, eu achei muito estranho essa parte do trem, né? Eu acho que não combinou muito, só que o jogo parece que tá legal, cara. É pro DS, cara, isso deve ser mais ou menos, tipo, My Train Coach with Link, tá ligado? Olha, o Phantom Hourglass foi legal, cara. Ah, cara, e a jogabilidade aparentemente vai ser a mesma do... E a Up Engine é a mesma. Ah, com certeza. Vai ter aqueles minigames viciantes lá. Já jogou o modo online dele? Online? Ah, muito legal, cara. É muito maneiro, cara. Muito legal. Vale comprar só pro online aquele jogo. Mas é aqueles gráficozinhos do Wind Waker, versão um pouquinho piorada, né, cara? É do caralho. É o mesmo gráfico do Phantom. É um jogo que eu vou ficar esperando pra ele, cara. Parece que tá muito bom. Ah, mas sei lá, a Nintendo chega sempre com umas coisas estranhas que acabam dando certo, né? Então não duvido que seja bom mesmo, não. Bom, falando de outro anúncio que saiu na GDC, foi a confirmação de Ninja Gaiden Sigma 2, exclusivo pra PS3, entre aspas, na verdade. Porque, assim, ele vai ser meio que um port do Ninja Gaiden 2 de 360, com alguns extras, assim. Eu não sei se o que ele vai ser de extra vai ser o conteúdo exclusivo que foi lançado depois do 360. Vai ter mais 3 personagens. Quando eu vi o trailer, eu vi cenas que eu não joguei no 360, mas eu também não joguei o conteúdo extra, então eu não sei. Mas, assim, eu tô falando em termos de fase. Porque personagens vai ter o Ryu, Hayabusa, né, que é o Ninja Gaiden. A Yane, que é a Kunoichi de Dead or Alive. E a Momiji, que é a personagem do Ninja Gaiden Dragon Sword de DS, né. O mais legal é que os personagens vão poder ser usados em conjunto no modo história do jogo, sabe? Você não precisa jogar com um, assim... Depois jogar tudo com o outro. É, você pode jogar com os 3 ao mesmo tempo. E não foi surpresa pra ninguém, porque todo mundo já sabia que já tinha vazado uma matéria numa revista. Mas surpreende pelas inovações aí, né? Quem tem PS3 fica de olho. É. E por falar em Ninja, né? Eu e o Pablo, a gente fez o review da MTV aí, pra MTV, do Ninja Blade. Boa bosta. Fala aí. Eu vou falar, é uma merda. Não fala nada. Se você... Aqui, ó, já tô dando a palhinha. Se o jogo... É pra sair segunda-feira, o vídeo, mas... Enfim, é um jogo legal. Não é um jogo legal, ele é uma bosta. Não, vejam o vídeo. Vejam o vídeo e tirem suas conclusões lá. É isso aí. Acesse lá, né, tipo... Não tá em condições de falar disso agora. Tá traumatizado. Cara, eu acho que o Pablo nunca vai estar em condições de falar disso então, porque, sei lá, eu não acho que ele vai mudar a opinião dele não, sabe? Daqui a uns 2-3 dias, não. Com certeza não, cara. É assim, ó, vem vídeo, o que vocês pensam... Jogo também que eu acho que vale a pena muito comentar, que foi mostrado nessa feira, é o RUSL, Rusl. É, de novo aquela ideia da sigla. Só que, cara, dessa vez ele não te explica o que é, né? Você sabe o que é? Eu não faço ideia o que significa essa sigla e, tipo, nem quero saber, velho. É o Rusl, sabe? É um RTS, né? Aquela estratégia em tempo real, mas que tá buscando inovar bastante nesse gênero. A gente ainda não tem muitas informações sobre o que se trata exatamente, a jogabilidade dele, mas a gente já sabe que você pode blefar com o seu adversário, você pode esconder algumas coisas que você tem, sabe? Você pode... Olha. É sério, cara, o trailer dele é muito legal, são dois caras jogando o jogo numa uma coisa bem high-tech, e aí no final um cara tinha escondido umas tropas dele, sabe? O outro não tinha visto, aí o outro cara perdeu por causa disso, é bem legal, sabe? Parece que tá inovando aí no gênero, né? Até o momento só foi lançado uma screenshot dele, né? Também, além dessas inovações aí, desse negócio de blefar misturado com RTS, estão dizendo que a jogabilidade, assim, ela vai ser bem mais fluida, que tu vai ter uma vista aérea com uma interação, assim, bem diferente da que a gente conhece, né? E vai usar um novo sistema chamado Iris Zoom pra poder proporcionar esse tipo de visão, assim, pro jogador. É mais um RTS caindo, assim, nos consoles, né? Uhum. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, ele vai ser pro console também? Vai ser PS3 360, além do PC. É, ele tá previsto pra ser lançado no final de 2009 pra início de 2010. Então, acompanha aí, né, de repente saindo mais notícias sobre ele. A gente já anuncia aqui no Download News também, né? Porque no momento realmente não temos muita coisa. O Kojima, ele deu algumas pistas do que pode ser o próximo Metal Gear Solid. Na verdade, ele não deu nada demais, ele começou a falar. Cara, ele fez uma encenação foda falando as dificuldades que foi ao longo dos anos desenvolver a série de Metal Gear desde o primeiro até o atual. E aí ele acaba com uma frase muito boa, dizendo que se não fosse pela persistência dele, Kojima, né? Hoje não teríamos Metal Gear Solid nem Splinter Cell. Não sei por que ele falou Splinter Cell, mas ele falou isso. Então... Ele quer dizer que o jogo dele baseou em Splinter Cell, só isso. Não, ele nada a ver. Ele quer dizer que ele ouviu o podcast que a gente falou dos jogos ruins e ele tá ligado que a gente falou bem do Splinter Cell e acabou com o Metal Gear. Ele é nosso ouvinte, ele sabe que ele manda e-mail, só que o André não entende e acaba não lendo os e-mails dele. É, esse Lucas 2099, sempre suspeitei que ele fosse o Kojima mesmo. Não, é, no meio dessa apresentação, ele botou slides da evolução dos jogos, mostrando cenas dos jogos que tinha, e cenas de jogos, e cenas que não existiam, assim. No final do slide mostrou uma cena, por exemplo, do Raiden, né? Quem já jogou sabe quem é o Raiden. Uhum. Tem uma pequena imagem do Raiden aparecendo na tela, e ninguém entendeu de onde é que era aquela imagem. Era uma imagem nova, de alguma franquia nova, e ninguém sabe se é alguma coisa ligada ao Metal Gear Solid, ou seja, se vai ser o Metal Gear Solid 5 da vida, ou se vai sair daí uma nova franquia onde o Raiden é o protagonista da história, sabe? Ele mostrou e falou, ups, foi sem querer, olha, não era pra você estar aqui, haha. É, todos os jornalistas que estavam na conferência dizem que provavelmente isso é a introdução pra alguma coisa bombástica que ele vai ter durante a E3 agora em junho, né? A própria Konami já tinha anunciado que ia mostrar o lançamento de um jogo na E3 de junho. Ou seja, ele não falou qual o jogo, mas com essa imagem todo mundo deve estar meio que associando que ou é um Metal Gear Solid 5 ou um jogo onde o Raiden é o protagonista. Cara, é impressionante o poder que você tem quando, sabe, você tem muitos fãs, velho. Você pinga qualquer coisa na feira e a galera passa horas discutindo isso. Olha onde a gente tá chegando, velho. A galera tá fazendo previsão da E3 porque tem uma imagem do Raiden na apresentação do Kojima, velho. Isso é impressionante. Pois é, cara. E pra quem achava que a Midway tava falida, olha aí, Mortal Kombat se não aparecendo. Pela Midway? Raiden. Ah, meu Deus! Sério, essa daí matou o palhaço, velho. Ah, não, cara. Não. Eu me inspirei no Diego. Não, essa vaga é minha, cara. Eu esperei, você não falou nada, eu tenho que falar. Ok. Então, falando, né, de produtores que falam e não falam nada, o Fumito Ueda, do Team Ico, ele deu... Ah, é. Então, peraí. Estão perguntando há 8 anos sobre o novo jogo dele, né? E todo mundo especulando. Exatamente. Faz muito tempo que o pessoal falava, querendo saber o que vai acontecer, qual vai ser o jogo, como é que vai ser. Sabe, vai ser só desse ano, né? Não sei. E a única coisa que conseguiram arrancar dele é que a essência do jogo vai ser mais similar ao Ico do que ao Shadow of the Colossus. Calma aí, a essência do Ico é a essência do Shadow of the Colossus, não? Sim, aquele mundo, né, no universo. O mundo sim, mas os chefes não, né? Não, tá, mas tô falando a essência do jogo. É a mesma, cara. Não, eu sempre achei que fosse. Aí depende o que você chama de essência, né? Realmente, ele falou... Ele chama de essência também, né? É, o que ele chama de essência. Ele falou pra o pessoal deixar em paz, provavelmente. Não, talvez, ó, essência, sei lá, Ico. Ele deve lançar, sei lá, cara, um FPS aí, rail shooter, sabe? Mas aí, essência e tal, só o pessoal, né? Não deixa em base, ele nem deve ter preparado isso na hora de falar também, né? Provavelmente o pessoal jogou ele no palco e fala. É. Tá, não, e além disso, aqui, pra quem é fã da série Call of Duty, o Modern Warfare 2. Que, na verdade, eles quiseram acabar com o título Call of Duty, eles vão dizer que vai se chamar só Modern Warfare 2, porque todos os Call of Duty têm uma sequência numérica, e isso aí seria sei lá, uma continuação do primeiro, do 4, na verdade. Bom, enfim, complicou tudo. Não é nada, é porque a franquia tá sendo atacada pelos cachorros aí vão acabar com o nome da franquia. Ah, pode ser verdade. Vão acabar com a franquia. Esse novo não deve ter cachorro, cara. Fluffy Winnie the Pooh. O Call of Duty Modern Warfare 2, sei lá, se vai ficar com Call of Duty ou não. Não, enfim, foi liberado o primeiro trailer oficial do jogo. É um trailer muito psicodélico, que eles mostram um monte de imagens sobrepostas, passando alucinadamente rápidas, assim, pra falar, mostrar alguma coisa do jogo. Só que o pessoal da IGN, que resolveu desmembrar o vídeo e ver, eles que nem essas imagens, que tu com calma, uma delas tu identifica com muita facilidade, que é a silhueta do Cristo Redentor em cima do Corcovado. Olha só. E aí o pessoal tava vendo que, além dessas, tem umas fotos de uma favela. E aí então eles mesmos estão dizendo que o jogo vai se passar no Rio de Janeiro, porque eles viram uma favela e viram Cristo Redentor. A Activision ainda não se pronunciou, não falou nada a respeito, não confirmou o rumor, só liberou esse vídeo oficial. Mas então aí o pessoal que já ficou empolgado com Hawks, agora tem a oportunidade, né, de jogar mais um jogo ambientado no Brasil. Espero que seja uma temática bem real. Espero que eu domine essa favela quando começar a jogar online. Eu quero ver se... Seria bem real, né? você domine a boca de fumo lá, né? Ih, nada, você captou o nascimento, velho. De blindado é fácil, eu quero ver subir a pé. Aham, vamos lá. E só mais uma coisinha da GDC. Lançaram também um vídeo sobre a gameplay de God of War 3, né? Mostrando como seria você controlando uma daquelas criaturas gigantes. Pô, você subindo em cima dela e... Foi o que o sistema de batalhas que a gente deu uma comentada, né? Quando saiu o primeiro vídeo, em alguns analoginhos atrás, né? Agora mostrou mesmo o trailer da gameplay mesmo. Assim, uhum. Como tá funcionando isso no jogo, que tá muito foda, dá pra dar uma comida. Lembrando também de God of War 3, foi divulgado que ele vai estrear um sistema chamado Deeper Technology, que permite que órgãos internos dos inimigos saiam, além do sangue, né? Nossa. Porque você vê muito jogos sanguinários que, assim, pra pessoa fazer uma coisa terror, fazer uma coisa gore, fazer uma coisa violenta, ela usa muito sangue. E agora God of War 3 tá inovando nesse gênero, né? Você, sei lá, possivelmente vai poder ver intestinos, né? Voando, fígado, disso. Ah, vai alegrar os nerds punheteiros só, cara. Ah, pra que essa violência extrema? Já acho que é um pouco desnecessário isso. Cara, isso é pra fazer teenage lá, os de 14 anos ficar se masturbando vendo o intestino. Você fazia isso quando tinha 14, Pablo? Eu fazia. Não é isso, cara. Assim, God of War sempre foi um jogo violento mesmo, sabe? Só que antes eles só mostravam sangue, apesar de mostrar membros decepados o tempo inteiro, né? Todas as lutas. Agora, por que não, cara? Mostrar órgãos internos também, sabe? Tem que mostrar o ser humano como ele é, cara. Peraí, ser humano? Ou similar a seres humanos também, né? Enfim. Ah, tá. Né? Humanoide. É, humanoide. Ah, tá bom. Só por curiosidade, né? Próxima notícia aí. Tá, então tá. Durante a GDC, o Satoru Iwata, que é o presidente da Nintendo, né? Ele mostrou o que seria pra resolver o problema que é velho, conhecido dos proprietários de Wii, que é o problema de armazenamento. Na verdade, essa nova atualização que já está disponível, quem tem Wii já pode baixar e já pode atualizar, ela adiciona no canto inferior direito o SD Card Menu, que é um menuzinho onde o que tu pode fazer? Tu pode pegar os canais que tem no Wii e passar pra dentro do teu SD Card. Assim como os jogos que tu compra. O que tu baixa não funciona, pirateiro. O que tu compra, tu pode botar dentro do SD Card. E eu tô falando isso porque eu já vi na comunidade que assim, aff, todos os meus jogos que eu baixei aqui não funcionou. E aí descobriu que os piratas realmente não funcionam assim como os canais. Além disso, ele dá funcionalidade que agora o Wii passa a aceitar aqueles cartões que vão até 32 GB e não só os de 4 GB, até 4 GB que eram anteriormente suportados. Né, 32 GB? 32 GB, é o SHD, os cartões com alta capacidade. É, essa é a resposta da Nintendo pra aquele problema dela de capacidade, né? Porque o 360 tem. Não funciona, eu baixei, tô te falando. Na teoria a coisa é linda. O menu é lindo, porque o fundo dele é preto, não branco como o do Wii. Ele parece que você tá brincando com o PlayStation 3, assim, aquele menu escuro, assim. O design dele é legal, tu entra, e aí lá dentro tu tem a parte dos canais, tudo que tu pode puxar. Só que isso é lindo, na teoria, porque eu fiz os testes, eu botei dois jogos do Virtual Console que eu tinha comprado e botei o canal, aquele internet do Wii, Internet Channel, botei pra dentro, só que uma coisa, primeiro que cada vez que eu carrego ele dava um loadingzinho chato de transferência de alguma coisa, e aí enquanto tava dando load, eu entrei nas configurações do Wii e vi que sumiu blocos do meu Wii. Olha, eu tinha 271 blocos e eu passei a ter 249 depois disso. Caraca, eu li alguma coisa que o Satoru Iwata, ele disse que parece que você tinha que salvar o seu conteúdo de saves lá antes de fazer isso. Eu não sei se esse negócio tá aberto, eu não sei qual é o problema dele, mas ele mandou fazer isso antes. O que eu consegui entender disso é o seguinte, o que o videogame faz, na verdade, é o seguinte, quando tu vai executar alguma coisa do cartão, parte daquele conteúdo ele bota pra memória interna do Wii, entendeu? Ele repassa aquilo pra uma pasta temporária, mas não repassa todo o conteúdo, porque ele consome blocos, mas não consome tanto. Ele passa uma parte daquele conteúdo pra deixar a coisa mais ágil e trabalhar de forma mais rápida. Só que igual, pra quem tá com o Wii carregado, essa perda de blocos é ruim. E também é muito ruim pelo fato de que, querendo ou não, tu tem, primeiro, um loading, e segundo, se tu tem um save de um jogo, ainda não funciona. O save tem que estar dentro do videogame. Embora no SD menu tu tenha um botão que tu clica, ele automaticamente puxa o save pra dentro, sem precisar ir naqueles 500 mil menus até chegar no menu de saves e mandar copiar. Ele faz automático, tu clica lá, ele já te mostra os saves e tu arrasta. Só que na hora de jogar, tu vai ter que entrar nesse menu, mandar aquele save de novo pra dentro do videogame, pra poder começar a jogar com o save no videogame, entendeu? Ele até melhorou um pouco, porque tu pode botar as coisas ali pra dentro e de uma forma mais fácil tu pode tirar do cartão pro videogame sem ter 500 mil menus. Mas na prática, ele continua sem ser um aproveitamento tão bom como, por exemplo, o HD do 360 e do PlayStation 3. Ah, ou seja, não é que ele não esteja funcionando, ele é mal implementado, né? A ideia é boa, mas não tá funcionando legal ainda como a gente sonhava que funcionaria. Outra coisa que eu percebi é que agora no canal de compras tem pra WiiWare lá no Shop Channel, tu também pode ter a opção agora de tu comprar o jogo e mandar ele direto pro SD card. Não precisa mais mandar ele comprar. Isso é outra vantagenzinha só que eu achei. E é isso. Como eu cheguei até a falar, é meio que a resposta da Nintendo pra o tipo de problema, né, deles, né, de capacidade. Tudo bem que eles não estão com aquela coisa assim 100% como a gente esperava, né, mas é uma saída pra quem tá querendo botar mais jogos, querendo comprar mais jogos e botar... Ah, quem sabe também acabaram de lançar, né, talvez pode colocar mais um... O que eu vejo o pessoal mais reclamando é aquela velha ação da Nintendo tentando fuder de pessoal que tá usando piratarias. Todo mundo tá reclamando que, ah, agora meu jogo pirata não tá funcionando direito, não sei o que foi deletado, não posso mais usar, blá blá blá, sabe? Isso eu vi o pessoal reclamando direto. Então, eu acho que a Nintendo ainda tá muito preocupada com a pirataria em si. Claro, foi um avanço, essa atualização foi, mas eu acho que foi mais que uma resposta às últimas ações piratas. E eu acho que, como o Diego falou, eu acho que a longo prazo ela vai corrigir esses problemas de alocação de memória, do que for. Questão de tempo mesmo. Não, eu também queria avisar aí todo mundo que tá nos ouvindo que eu participei do ApertCast, né, que é o podcast do site Apert F5. Tá o link aí embaixo pra vocês acessarem. Foi uma conversa bem legal com um cara que é um dos sócios de uma empresa que desenvolve jogos, e aí me convidaram pra falar, fazer perguntas sobre como é que é o mercado nacional, como é que o cara começou a desenvolver jogos, sobre faculdade, cara, todo assunto ligado pra quem quer ir, quem tá com a vontade de começar nesse ramo e começar a desenvolver jogos, ou tá pensando numa formação acadêmica pra isso e conhecer um pouco do mercado nacional de jogos, não pode perder. O podcast foi dividido em dois, semana passada eles já fizeram um sobre isso, e nesse segundo eu participei, então pode ver que, cara, é uma mão na roda, o pessoal tá de parabéns aí do Apert F5, é muito legal. E é o Pablo lá, né, cara? É o Pablo. Se tudo isso não serviu pra você ter vontade de ver, veja porque é o Pablo. É, até queria pedir desculpa pro pessoal do Apertcast, que eles estavam reclamando que eu falei muito palavrão e que não pode falar palavrão no podcast deles, cara. Desculpa, do meu fundo do meu coração, vão tomar no cu, falo quando quiser. Então, o nosso Download News, edição especial de... chama essa desgraça mesmo? TDC. Vai ficando por aqui e desculpa, Mário, mas a princesa tem outro castelo. Risada, tinha risada. Por acaso, tu conhece algum ninja? Fala a verdade. Sim. Caralho, isso aqui... Tá, tu tá que nem a Xuxa no Altas Horas, que diz que vê duende, cara. Vai te fuder. Tu vê um ninja só, cara. Não, cara, ninja não é uma figura lendária, não, cara. Ninja é um ser humano, sabe? Que mata quem vê ele. Ele é invisível. Não. Tá, olha. A gente tá tendo um problema de conceitos, então. Tudo bem. Eu não conheço ninjas que matam aqueles que os veem, porque eu estou vivo ainda e gravando no Alô de News. O ninja que tu matou. O ninja que tu viu. O ninja que tu viu. Ele já matou quantas pessoas? Vamos falar. O meu ponto que eu tô tentando chegar é esse, cara. Hoje em dia, a cultura do ninjutsu é passada, os ensinamentos, todas as tags, inclusive, sei lá, escalar parede, se camuflar, aquela coisa toda mesmo. Mas sem a necessidade de você ter que usar isso pra ganhar a vida, sabe? E qual é a vantagem de ser ninja pra não matar ninguém, pra ficar escalando pelas paredes? Cara, isso se chama limpador de janela, velho. Os caras sobem lá no... Agora, tu vai ser ninja, cara. Tu tem que matar gente, cara. Eu quero um limpador de janela, faixa preta, beleza? Tá bom, cara. Não vou discutir com o teu, cara. Eu quero saber onde os cavalos ninja entram nessa história. Cara, eu conheço ninja sim, tá? Conheço, né? Não é tipo eu vi alienígenas, não. Eu conheço ninjas, pessoas sóbrias, tá? Que ensinam ninjutsu, né? E é isso, velho, sabe? Vem cá, ele relinchava. Então eu não quero saber. Cara, se ele relinchava, eu acho que ele usava a técnica oculta ninja dele tão bem que eu não percebia, sabe? Tá bom. Você acabou de ganhar o extra do cast. E para o próximo cast, aguardem. Nandikara Hajimaru Maska, Zerda Yezuwa, Anata Woaste.